Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza subindo estendar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco mortal e morto. Bom dia! Seja bem-vindo! Uma ótima quinta-feira para você! Venha viajar conosco pelo mundo dos grandes hits nacionais e internacionais. No melhor da música. Pela Rádio Aconchego, é claro. Bom dia! E você agora fica conosco pela Rádio Aconchego 88.5 com o programa O Melhor da Música. Esse que vos fala é Cidinho Silva, acompanhado na mesa de som de Rafael Tenório. Bom dia, Rafael! Bom dia, Cidinho! Uma ótima quinta-feira aí pra gente, pra todo mundo que estamos aqui, né? Mais um ano aqui nesse Brasilzão de meu Deus. E simbora. É, e você que tá nos curtindo aí, você seja bem recebido. Uma quinta-feira maravilhosa, que você tenha um dia muito bom. E você vai viajar conosco pelo mundo da música. A Rádio Aconchego é a rádio que toca os grandes hits. Você viaja pelo mundo todo ouvindo a Rádio Aconchego. Ok? Ok, Cidinho. Recado dado. E não esquecendo que todas as quintas-feiras, a partir das 10h30, 10 horas, né, a gente está rolando o melhor da música pela Rádio Aconchego. E você pode nos acompanhar através do nosso blog radioaconchego.milharal.org ou mesmo pelo telefone do Zap, que é 81 99721 5409, ou ainda entrando no nosso e-mail radioaconchego@riseup.net, ou ainda no nosso endereço eletrônico, né, orelha.radiolivre.org/aconchego. Isso, esse é o endereço que a gente pode escutar online a rádio, né? Online, então online. A Rádio Aconchego é uma rádio que está pelo FM, né? É uma rádio comunitária aqui do Engenho do Meio e da Zona Oeste do Recife. Isso. Né? Roda de Fogo, Sítio das Palmeiras, né? Aqui o Cordeiro. Caxangá. Estamos aí. Espinheiro. Está chegando longe. Está chegando longe. A Rádio Aconchego tem esse compromisso de levar o melhor da música. Então, mas aí a gente também pode escutar pela internet, né? Então você vai no servidor da Rádio Livre, que é um servidor online, que se compromete exatamente por difundir rádios livres, né? Rádios que não têm um compromisso com as grandes empresas. Então, se você acessar orelha.radiolivre.org, você vai poder escutar, vai ter lá Rádio Aconchego, mas vão ter outras rádios também, né? Então, tem uma rádio que fica no assentamento lá do MST, lá em Normandia, né? Aqui no Caruaru, que é a... Eita, qual é o nome? Acho que é Rádio Normandia, se não me engano. Normandia, parece. Enfim, você pode confirmar lá, mas o nome tá bem claro. Então você tem é uma rádio nova, recente e tal, bem legal. Você tem também rádios até de outros lugares aqui. Tem a Rádio Roja, que claro, se não me engano fica na Argentina, em Córdoba. Enfim, é só acessar lá e você vai poder ter acesso a grupos que estão fazendo comunicação, né? Comunicação livre. Isso, e o nosso tema hoje é rock 80, rock 80. A gente vai fazer uma viagem de volta aos anos 80, que foram... É um período que foi considerado um período excelente pela música, pelas artes, pelo teatro, né? Pela própria moda, pelo estilo de vida. As pessoas começaram a mudar as coisas a partir de 80. Então foi um período muito especial. E a gente escolheu hoje rock 80, trazendo aquelas bandas que fizeram sucesso anos 80, né? Mexeram com a vida do povo, mexeu com a estrutura do momento musical e trouxe só alegria para o povo, né? Ainda hoje, o povo canta muito essas bandas, né? Algumas que já deixaram de existir e outras que continuam em evidência. Mas a gente vai deixar de conversa, que eu quero rolar logo o som, que eu sei que tem muita gente curtindo. Mas não esquecendo que quem quiser fazer uma relação, pedir alguma música, deixar sua relação, porque você faz a música aqui no nosso programa. Você pode deixar sua relação pelas redes sociais ou ligar para o nosso zap, né? Isso, é só entrar em contato, é o 99721-5409. Isso. Então manda um oi pra gente aqui pelo zap. Claro. Já tem gente até falando, você entrando em contato. Não agora, mas diga assim. Sei. Que... Mas isso é importante, né? Que às vezes a pessoa quer ouvir determinadas músicas e o nosso programa é conhecido como o melhor da música. É o nosso programa, né? E a gente toda semana traz um tema diferente, já para facilitar a situação do povo. E a gente traz música de qualidade, músicas internacionais, nacionais, faz uma viagem pelo top da música, né? É assim que nós seguimos. E a Rádio Aconchego está presente em tudo isso. 88.1.5. É que mudou a frequência, né? Então vamos de RPM, não é isso? Vamos escutar primeiro RPM, depois Titãs e em seguida Engenheiro do Havaí. Rola aí. Qual a cor do pôr do sol? Qual a cor da terra? Qual a cor do vento? Qual a cor da chuva? Rádio Aconchego. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Só tem homem feio aí? Tem homem feio aí? Papel. tem homem feio. Você gosta de ouvir? 11 horas e 17 minutos na Rádio Aconchego. E você pode curtir o nosso programa pela internet, pelas redes sociais, pode nos acompanhar pelo blog e pode nos conhecer. É, a nossa localização fica aqui na rua Lindolfo Collor, número 65, Engenho do Meio, né? Aqui próximo do Clube da Sudene. Você pode nos fazer uma visita, né, Rafa? E conhecer até o nosso centro aqui, o Centro Integrado, né? Isso, o Serviço Integrado de Saúde fica aqui no... como tu disse, né? Na Lindolfo Collor 65. Então é um espaço de uma parceria, né? Tanto da comunidade quanto da prefeitura e da Universidade Federal de Pernambuco. Então aqui a gente tem várias práticas, né, chamadas práticas integrativas em saúde. Isso, é verdade. Né, então saúde integral, né? Então é tudo saúde que... sem medicamento, né? Isso, saúde como bem viver. Bem, né? Viver. Então, acho... E o RPM que nós tocamos, né? É uma banda de São Paulo de 1981, né? O RPM. E o Titãs de 1982 de São Paulo também. São bandas que surgiram naquele período dos anos 80, na década de 80, né? Essa é que é a verdade. E fizeram sucesso absoluto, né? Titãs ainda continua, né? O RPM às vezes volta, às vezes sai. É, embora eu ache o Titãs hoje bem fraco, assim. Tá. Mas eles estão eles se reformulando, né? Tanto é que o filho de Rita Lee entrou no Titãs agora, sim, né? Sim. Mas assim, eu acho que nos anos 80, né? Tem o disco Cabeça de Dinossauro, é, se não me engano, de 87. Que é um marco, né, da história da música brasileira, do rock brasileiro, é, e da música, né, no sentido geral. Né, um álbum com influência muito do Arnaldo Antunes, né, que tem uma poesia concreta, né, uma poesia de uma pegada muito de uma coisa muito direta, da expressão, do recorte das palavras, da desconstrução. É bem legal, assim. Enfim, eu acho Titãs, nos anos 80, eu acho Titãs uma banda muito boa. Muito pesada, muito pesada. Depois eu fui achando meio chato. É, né? Titãs, RPM, o Traje a Rigor, são bandas que vieram nos anos 80. O próprio Cazuza com o Barão Vermelho. E outros mais que vieram a acrescentar naquela década, né? Ô, Rafael, você sabia que a primeira rádio de Pernambuco foi criada em 1932, que foi a Rádio Clube? Foi? 1932, a Rádio Clube. Aí depois veio, em 1948, a Rádio Jornal. E depois veio, em 1951, a Rádio Tamandaré. Que na Tamandaré, naquele período, e depois de tudo isso, ao longo do tempo, a Rádio Tamandaré foi a FM da AM, né? Tocava tudo que a FM toca, né? Fazia aquela programação FM na AM, a Rádio Tamandaré. E ela só perdeu, depois foi vendida, né? E perdeu a sua... Em 1980 chegaram as rádios FM aqui em Pernambuco e a Rádio Tamandaré ficou sem aquele efeito. Foi vendida para os evangélicos, né? Sim, sim. São coisas interessantes que a gente tem que ver. E não esquecendo também que em 1960 foi criada a Rádio Capibaribe. Rádio Capibaribe, aqui, tudo aqui em Recife, Pernambuco, tudinho aqui. Em 62 foi criada a Rádio Repórter. Nós tínhamos uma Rádio Repórter aqui. E também tínhamos a Rádio Relógio. Rádio Relógio? É. Que nome? Em 1960 nós também criamos a Rádio Globo. Que é essa Rádio Globo que começou da empresa Globo, né? Começou em 1960 e veio tomando conta da audiência e tal. Não ganhou para a Rádio Jornal aqui dentro do estado. Na região Nordeste. A Jornal é líder de audiência hoje, com a Rádio Clube, né? Em 1953 foi criada a Rádio Olinda, que Samir Abuana. Já ouviu falar dele? Sim, sim. Ele tinha programa na Rádio Olinda, ele, aquele cara da Ternurinha. Ternurinha, né? Certo? E em 53 foi criada a Rádio Continental. Essa é a história da nossa rádio, das rádios antigas, que vai de 32 a 53. Bacana, não é isso? Foi importante, né, a gente ter essa noção. É, a noção da localização. E aqui, no final das filas dessa aqui, nós temos a Rádio Aconchego também, que tá isso, por 2015. Aqui, fazendo sucesso absoluto na FM, né? E quem, a pessoa que se liga sabe que a qualidade de música que a gente joga aqui é muito boa, né? Nós trabalhamos a cultura, nós trabalhamos os estados, a música dos estados, nós trabalhamos profundamente com a música de Recife, de Pernambuco, né? E do mundo, que são músicas maravilhosas. Não, a gente não pode deixar de dizer também... que quando você ouve música, diminui os níveis de cortisol. Cortisol é aquele hormônio do estresse, né? Você, ao ouvir, você fica melhor, você se sente mais tranquilo, né? O cortisol ele é responsável em 60% pelas doenças do corpo. Sabia disso? Cortisol. A falta do cortisol? Não, o excesso no corpo. Ah, é? E quando você escuta a música, ele diminui. Quando você está feliz, ele diminui. Quando você dá um abraço no outro, ele diminui. Cortisol não é brincadeira, né? Sim. Eu acho que o corpo tem uma resposta, né? A música é muito forte, né? É vibração, né? A música não deixa vibração. Então... É uma terapia, né? Uma terapia profunda que o cara às vezes nem sabe, ele tá aperreado. Aí de repente surge uma música na vida dele, começa a escutar, aí ele vai viajando e vai melhorando, né? Mas aí a gente vai escutar mais duas músicas pela Rádio Aconchego 88.5. É a Rádio do Coração, né? Certo. Vamos escutar mais duas. Vamos escutar o que aí, Rafael? Você que escuta Engenheiros do Havaí, Terra de Gigantes e Cazuza, com Ideologia. E Cazuza, que aí era Barão Vermelho na época, né? Eu tô Cazuza porque na hora de baixar tinha o nome dele. Que era o líder, né? Dessa banda, né? Sim, sim. Mas vamos rolar, vamos rolar. Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica.

agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Música na dose certa, na medida exata. E continuamos com o nosso programa pela Rádio Aconchego 88.1, o melhor da música. E o nosso tema de hoje é Rock 80. Você pode curtir o nosso programa, fazer uma viagem conosco pelos anos 80, através do melhor da música, ouvindo as grandes bandas daquele surgir, né, que surgiram no, nos anos 80 e trouxeram, Rafa, músicas maravilhosas, né? As bandas vinham com todo o gás naquele período, né? Nós tínhamos, em todo o Brasil surgiram bandas, surgiram do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, de Minas Gerais, e aí foi uma festa, né? Mas acho que os anos 80, nisso que tu fala, né, ainda tinha muito forte esse predomínio, né, desse eixo Rio, São Paulo, Sul, ah, existia, né? Mas ao mesmo tempo que surgia, tinha esse predomínio, porque até hoje ainda é. Mas, por exemplo, nos anos 90 a gente já vê movimentos como Mangue Beat, né? É. Hoje a gente já tem bandas do Norte, do Pará, né? Mas em 80 surgiram de Brasília, de Minas, né? Aí nós tocamos agora Ideologia, não foi? Você botou Cazuza, que a gente chutou Barão Vermelho. É uma banda de 1981, né? O Barão Vermelho, né? E Cazuza conseguiu essa proporção a partir do Barão, né? Isso. E Engenheiros do Havaí, né? Porto Alegre, 1984. Então a gente tá vendo que, né, as bandas surgiram de locais diferentes, né? Locais diferentes. E aí você não pode deixar de ouvir todas as quintas-feiras o nosso programa Melhor da Música, a partir das 10h30, né? Um programa que traz uma variedade de músicas maravilhosas. E você viaja pelo mundo da música. A Rádio Aconchego é uma rádio made in Pernambuco, Recife, né? Que leva a música para o mundo. Olha aí, coisa boa. Tá certo? A gente estava escutando essa música de Engenheiros, eu acho bem bonita, né? A gente ouviu Terra de Gigantes. Exatamente, ela tem uma mensagem legal, né? Eu acho que era uma temática que foi muito comum, assim, né? Entre essas bandas desse rock dos anos 80, né? Que é como se fosse uma juventude que estava naquele processo, né? De fim de reabertura política. Mas, ao mesmo tempo, você não tinha uma democratização social, né? Então era como se estivessem numa contradição ali, eu sinto um pouco isso. Então quando ele fala essa coisa da terra gigante, né, uma juventude meio perdida por estar envolvida em um processo tão amplo, mas quando olha ao redor, quando olha no dia a dia, você não vê. É muito louco, né, você estar no jornal ouvindo falar de democracia, mas não tem democracia na sua rua, como é que funciona isso? Não tem isso, na né? sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Pois é. Interessante também a gente notar que você vê que o Brasil é tão rico na questão cultural, na questão musical, né? E a cada período surge uma coisa. Nós tivemos no ano 70, período dos anos 70, nós tivemos aquele o Made in Brasil, né? Que os cantores que cantavam eram brasileiros cantando em inglês por conta da dificuldade que tinham de gravar em português, né? Aí, anos 80, nós temos o surgimento das grandes bandas, o rock toma conta do Brasil inteiro, né? Com essas bandas. E aí muda a história, né? A coisa muda. E a gente tinha... É interessante que se a gente fizer uma comparação entre 70 e 80, uma época que estava bem colada com a outra, porque na música a gente tinha... Não, é porque você não era nascido nesse período ainda. E a gente via que as pequenas festas, né, eram em clubes, né? Clubes das regiões, eles faziam aqueles bailes com bandas. E aí a gente via muita coisa. E as pessoas costumavam fazer festa de aniversário nas casas. Eu acho que eu já te contei isso. E essas festas eram que é chamado de assustados. Era o povo se reunia. Não, vamos fazer um assustado para fulano. E aí rolava música lenta. Que a música lenta é aquela música que o cara dançava juntinho, coladinho, né? Escutava aquelas músicas internacionais já em 70. E no começo de 80 a gente começou a ouvir também músicas internacionais fortes que marcaram a época, né? Também. Bacana, Cidinho. E nós vamos agora ouvir mais, que o nosso negócio é música. A gente vai ouvir agora Kid Abelha e Paralama do Sucesso, né? Não esquecendo de dizer que Kid Abelha foi uma banda do Rio de Janeiro que surgiu em 1981. E Paralama do Sucesso, do nosso querido Herbert Viana, surgiu em 1977. E durante o período de 80 fez um sucesso tremendo. É de uma banda do Rio de Janeiro, né? Paralama, né? Paralama. Herbert Viana, que inclusive é uma banda que deu muito apoio, né? Por exemplo, ao próprio Legião Urbana. Depois dela nasceram outras bandas, né? Já pegaram a cordinha e vieram, né? Certo, então vamos começar aqui com Paralamas, certo? E em seguida a gente bota aqui de Abelha para tocar Rádio Aconchego, melhor da música. Isso, 88.5. Não precisa, não. rádio. Coração. E continuamos com o nosso programa O Melhor da Música, pela Rádio Aconchego 88.1. A Rádio Aconchego é a rádio do coração, Rafael. A pessoa curte, relaxa, ouve, viaja pelo mundo da música. É uma rádio para quem ama a música, para quem é apaixonado pela música. Beleza, Cidinho. E aí a gente está aqui no Melhor da Música número 35. A coisa está avançando, né? Olha aí. Tá avançando. A gente tá começando. Começamos o ano passado, foi? Rapaz. Talvez. Eu também não lembro. Talvez, não. Talvez. Eu diria que foi no ano retrasado. Né? Teve alguns momentos. Deu uma parada, né? Parada, é. Retornou. E estamos aí, né? Botando a música para gerar na Rádio Aconchego. É, a Rádio Aconchego ela tem preparado, como no, a nossa programação toda é assim. É preparado em cima de qualidade, né? A música feita com bom gosto, feita para quem está ouvindo. Se você está curtindo a Rádio Aconchego agora, você pode entrar pelo nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Você entra no nosso blog, nos conhece, deixa mensagem, conversa conosco, ou então você entra pelo zap 81 99721 5409, ou ainda você entra pelo e-mail, né? radioaconchego@riseup.net. E o endereço online é orelha.radiolivre.org/aconchego. Você aí tem tudo para entrar em contato conosco. Se você quiser, você pode deixar a relação de músicas de uma semana para outra e a gente organiza, já que nosso programa é semanal. E aí, Cidinho, mas diz aí, por que essa semana tu resolveste trazer esse repertório? Eu tava em casa, eu tava pensando até fazer uma outra programação, mas me veio uma saudade dos anos 80, escutando uma música aí. Foi até Kid Abelha mesmo. Eu botei na internet pra escutar música e tocou essa música. Eu digo, pô, que saudade dessa música, né? Faz tempo. Sim. Que eu vivi os anos 80. Você não era nascido, mas eu vivi os anos 80. Eu dancei nos anos 80. Eu curti os anos 80. Eu vi o que estava acontecendo. Participei daquele movimento. Eu pude observar de perto muita coisa. Que hoje tá tudo na memória, né? Então é uma coisa gostosa de você lembrar, né? Sim, é uma coisa que eu acho legal, né? Que eu acho que... por exemplo, Kid Abelha. Kid Abelha, eu tava falando, né? É uma banda que eu gosto muito. Tem uma coisa dançante que é bem legal, né? Tem uma energia. Não é aqueles rock baixo astral, assim. Não, não, não. De jeito nenhum. Eu comparo muito esse tipo de música que levanta com a de Paralama de Sucesso, que eu curtia demais também. Que tocava muito nos clubes na época de 80, né? Paralama de Sucesso não deixava de ter nas discotecas, né? A gente chamava discoteca, né? Dos anos 80. Porque tinha discoteca de 70 e tinha discoteca de 80. A discoteca de 80 era aqueles clubes, como em Camaragibe, o Penarol, porque eu morei lá muito tempo, o Guarani tinha o centro em Camaragibe, mas o Penarol, principalmente, que era tido como clube das menininhas de família, das cocotinhas, né? Era tido assim, né? Aí o povo curtia esse tipo de música aí. Já no Guarani, não, no Guarani curtia tudo. Curtia pagode, curtia música brega, curtia... E o centro de Camaragibe, que era um clube também que tinha um time de futebol, ele era voltado só mais para as músicas bregas. Né? Agora tocava funk, né? Tinha um período. Mas o forte do centro de Camaragibe era parecido com esse clube que existe aqui em Campo Grande, como é o Clube das Pais? O Clube das Pais. É assim, o estilo é esse, né? O povo que dançava lá era pé de ouro. Arrastava. E é uma coisa legal, né? E você não pode esquecer que o nosso programa, todas as quintas-feiras, ocorre a partir das 10h30, não é isso, Rafa? Massa, a partir massa. Das 10h30. Todas as quintas, a partir das 10h30, trazendo sempre, cada semana, um tema diferente, que você pode escolher o seu tema e mandar para nós, que a gente seleciona as músicas para você e faz uma ligação direta com você, ao mesmo tempo. Isso. Você manda, deixa o seu telefone, que a gente entra em contato com você e manda você ouvir o que você escolheu. Isso, né? É só mandar um zap para 99721-5409. Isso é a Rádio Aconchego, trazendo o melhor da música para você e com você. Lembrando que é uma rádio comunitária, né? Então é uma rádio que ela tem um compromisso, né? Tem um compromisso público, um compromisso social, claro, comunitário. Exatamente. Então, é de nosso interesse, até político mesmo, que as pessoas estejam entrando em contato com a gente e que essa programação seja a mais democrática possível. E a pessoa pode deixar a mensagem, pode reclamar de alguma coisa, né? pode deixar sua reclamação, pode pedir apoio. A Rádio Aconchego está aqui para isso. Mas reclame com carinho. Reclame com carinho. Mas a pessoa também pode vir até a Rádio Aconchego, dar o seu ok, né? Dar sua mensagem, falar do que... Pronto, por exemplo, você mora num bairro que você acha que aquilo aqui, nessa região que a Rádio Aconchego cobre, o bairro está faltando isso, está faltando aquilo. Então, você pode deixar ou pode vir aqui conosco falar do seu bairro, né? É... Coisa boa, é, acho que é isso, as duas coisas, né? Às vezes a gente pode reclamar do bairro, tá faltando isso, tá faltando aquilo e tal, tem tal de problema. E ao mesmo tempo, vamos divulgar as coisas boas também, né? Vamos divulgar as coisas boas. Tem um grupo cultural massa, então vamos trazer aqui pra rádio, tem uma história acontecendo, vamos divulgar. Então eu acho que a rádio comunitária, ela... Às vezes acho que o povo associa muito a coisa só de... É, eu vejo muito, será que é o espaço da crítica, né? Exatamente. Que é importante, mas também é muito importante que a gente... se conecte com as coisas boas que são produzidas, né? Claro, mas para isso é preciso que a comunidade esteja ouvindo a nossa rádio, saiba o que está rolando ao seu redor, isso, na sua comunidade, e traga para a rádio, porque a rádio Aconchego é uma rádio aberta. Você pode trazer, aqui não tem ninguém para proibir você de trazer a sua área cultural, a sua agenda cultural, o seu coco de roda, o seu maracatu, né? O seu caboclinho, o seu histórico, a sua dança de roda. Você traz para cá e a gente faz. Show de a bola. Gente divulga, né? Mas a gente vai curtir mais música, porque o nosso programa é feito de músicas, né? Aí nós vamos curtir o que, Rafa, diz aí? A gente vai escutar agora Inimigos do Rei. Inimigos do Rei e... Uma música chamada... Uma barata chamada Kafka. É. Gostei do nome. É. Uma banda muito boa, essa banda da época. Massa. E a gente escuta Nenhum de Nós. Nenhum de Nós. Vamos escutar. coisas aconteciam com alguma explicação. Chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vai embora, que vai embora. Camila, Camila. Mas o ódio cega, você não percebe. Mas o ódio cega. Eu tenho medo até do seu olhar. Mas o ódio cega, você não percebe. Mas o ódio cega. Estamos de volta com o nosso programa O Melhor da Música pela Rádio Aconchego 88.1. Tá chegando ao final, né, Rafa? É isso, né? Dá uma tristeza, rapaz. Faz parte, né? Tem uma notícia de última hora aqui no jornal, no Diário de Pernambuco, dizendo que PGR recorre contra a suspensão de ação em que garotinho pegou 9 anos de prisão. E aí? É a Procuradoria-Geral aí da República, né? Mas eu não tenho muito detalhe da notícia. Detalhe, mas... para quem quiser os detalhes, vai ter que comprar o Diário de Pernambuco para ler. Ou então entrar na internet. Pois é, mas... É porque garotinho, rapaz, ele roubou dinheiro demais, pô. Foram milhões, garotinho, durante a Prefeitura do Rio. Eu acho que garotinho ele tem uma relação muito forte com o narcotráfico. É, também, tá ligado, né? Lá, a relação, tá ligado, dele com... lavagem de dinheiro muito profunda, né? Essa fachada que é a igreja... tem uma fachada aí de uma igreja, não sei o que e tal. Garotinho é uma figura histórica, né? No Rio de Janeiro, assim, lendária, né? De falcatrua. De... Exatamente. O cara sabe das coisas, né? Ele tá preso, né? Tá preso. Show de bola. E a Lava Jato continua fazendo algumas coisas aí que... Tem algumas coisas interessantes e tem outras coisas que a gente fica pensando, né? É complicado. Mas é o Brasil, né? É o Brasil. É, acho que historicamente o Brasil tem essa relação, a relação de classe social, né, muito forte também. Exatamente. Então, a gente passa da ilusão que é uma questão de corrupção, mas não é, né? É uma questão de, eu tava vendo de desigualdade ontem, social. Eu tava vendo ontem que esse pessoal que chegou da Venezuela, refugiados, foram distribuídos pelo Brasil, pelo menos isso, né? E assim, em estados diferentes, né? Aí vai haver um programa de inclusão, onde esse pessoal vai aprender alguma profissão para poder ser incluído no mercado de trabalho. Eu achei bem interessante isso, né? Aquela coisa como aquele Trump tava querendo. Trump, que é um trampo, tava querendo evitar que o povo que são refugiados de guerra entrasse lá, né? O pessoal da África e de outros países. Na verdade, se você não, ninguém tá fugindo da sua casa porque quer fugir, né? Algum motivo existe, né? Isso é uma realidade, né? Sim, sim. É, acho que cada realidade também vai ter suas particularidades, né? Então é bom a gente sempre estar se informando com critério, né? Quando a gente for buscar as informações. É bom dar uma lidinha logo assim, pela manhã, no diário, no jornal, na própria internet, se atualizar, porque tem muita coisa que você, para se posicionar, você vai ter que conhecer, né? Você não pode simplesmente fazer um comentário sem ter conhecimento de causa, né? E ter a sua opinião, acima de tudo, né? É, e tomar, eu acho que uma coisa muito tomar cuidado de qual veículo de mídia também, né? A gente vai estar buscando as informações. Porque acho que tem veículos de mídia, assim, principalmente das grandes corporações, né? Das grandes empresas que, historicamente, eles têm essa tendência de manipular verdades, né? Então, porque é muito fácil. A gente tem a gente parte de uma ideia de que a realidade está dada, e o repórter, ele apenas conta aquela verdade. Sim. Não é verdade, né? Toda notícia é uma visão, é um recorte da realidade. Então, não existe imprensa imparcial. É, na verdade, é um informe, né? Que a informação é aquela que você pega depois, com toda certeza, né? Eles passam como se fosse uma informação correta. Mas é porque eu tô dizendo no sentido que nenhuma informação é exatamente correta. É. Porque toda informação recorte, é um recorte, é um ponto de vista. Pedaço, tem razão. Então a gente tem que ter cuidado para não tomar, pelo menos é como eu enxergo, assim, de não tomar não tomar a notícia como um espelho da realidade. Certo. É que não existe, espelho, nem o próprio espelho, assim. É. Mas me fala aí, Rafa, você que anda pelo mundo da cultura de Olinda e tal, aquele Roda de Coco que tu, de vez em quando, você está lá presenciando, é da onde mesmo? É Amaro Branco, é? Cidinho, é a Olinda que eu conheço, né? Tem algumas rodas de coco bem tradicionais, assim, com certeza tem muito mais do que as que eu conheço, mas eu conheço, assim, de estar presente mesmo, assim, e ter brincado, ter curtido, principalmente lá no Beco da Macaíba, onde, né, é que fica? Fica lá na Guadalupe, que é o ponto cultural, né? Que é em Olinda, né? Isso, Coco de Umbigada, do terreiro de Mãe Beto de Oxum, lá na Guadalupe, né? Então, Mãe Beto de Oxum, que é uma grande parceira nossa, assim, que lá também tem a Rádio Amnésia, né? Uma rádio livre, ligado à comunidade de cultura negra lá de Olinda, então muito forte, assim, é uma inspiração de alguma forma pra gente, eu acredito. Então lá é um espaço que tem a sambada de coco, né, acho que é todo primeiro sábado do mês, se não me engano, sempre algum sábado esses cocos, eu sempre não entendo qual é porque é o primeiro, qual é o último, mas se não me engano lá na Guadalupe é o primeiro sábado de cada mês, tem a sambada de coco, lá tem a Rádio Amnésia, lá tem um estúdio de música. É, tem um restaurante. Então a galera faz muita coisa, né? Assim, é muito forte. Aí outro coco tradicionalíssimo lá que eu conheço é o coco do Amaro Branco. Do Amaro Branco, né? Que é também conhecido como coco do pneu, se eu não me engano. Eu posso estar bem enganado, porque eu não sou um profundo conhecedor, não. Né? É, mas eu já fui algumas vezes também e é muito forte. Né? Se não me engano, lá do Amaro Branco é que é Dona Aurinha do coco, né? Que é uma lenda, assim. A Aurinha, ela é renomada, né? Conhecida. Pois é, então no Amaro Branco também tem uma cultura, né, uma produção cultural nesse sentido muito forte. Odete, embora também o coco, é de Olinda, né? Odete? Não sei. É, embora o coco, ele, pelo que eu tenho visto, assim, ele tem uma tradição de que o coco acontece em qualquer lugar também. É, em qualquer lugar. Né? Tradicionalmente o coco, tem vários tipos de coco, né? Coco Trupé, Coco de Senzala, enfim, que me vem na cabeça agora, tem esses dois, mas tem vários outros, né? Cada tipo de coco é uma batida, é um estilo de dança e é um contexto social também. Então, o coco... Hoje a gente tem essa doideira de achar que não tem que ter o lugar que produz, sabe? Aquela coisa, e acaba, as coisas acabam se adequando. Mas a manifestação artística, ela surge no cotidiano. Em qualquer lugar. Né? Então o coco não é diferente. Até onde eu sei, né, ele sempre tem essa tradição de surgir no cotidiano. Então em Olinda, em todo canto que você for, vai ter coco. A real é essa. Né? E hoje está muito forte, né? Está com uma visibilidade forte também. Aí outro coco que tem lá muito forte, que eu não conheço, mas que é muito tradicional lá de Olinda, é o coco lá em Xambá, né? Então, me fugiu agora o nome específico da sambada, mas lá em Xambá, que inclusive a banda Bongá. Que é muito tradicional, que tá assim, com um trabalho muito forte de divulgação do coco, inclusive internacional, né? É de lá, né? Tem uma relação familiar muito forte com o terreiro lá de Xambá. Então, Olinda, nós somos suspeitos de falar de Olinda, porque Olinda a cultura é muito forte. É. A gente ama mesmo, uma cidade muito bonita, uma cidade da cultura mesmo, onde, você disse uma coisa interessante, se manifesta a cultura em todos os becos, as ruas, em vielas de Olinda, isso. Tudo existe. Esses centros são muito importantes no sentido de estar promovendo, estar reforçando, né? Como se fosse um gerador de energia ali, uma fornalha. Mas... a cultura mesmo, ela se dá no cotidiano, dá na rua, dá em cada respiro, assim. Em Olinda a gente vê isso, acaba uma festa, duas pessoas se juntam, uma pega um pandeiro, duas batem umas palmas, e a gente tem um coco ali rolando e é coco. E acontece, aí né? É forte, porque é daí que vem. Eu acho que eu já te disse, eu participei, né? Eu vi ocorrendo ali na Praça de Jardim Paulista. Fizeram uma sexta-feira, eu nem sabia que ia ter. Aí teve um encontro de cocos. Foram vários grupos de toda a região, né? Foram para lá. Eu não sei quem promoveu. Eu sei que foi um negócio bonito, danado. E tinha muita gente dançando, viu? Muita gente mesmo. E o mais interessante é que o pessoal que estava tocando, né? Quando terminava, quem entrava, ia lá para baixo, começava a dançar também. E o pessoal em cima. E todas as bandas fizeram isso. Depois se reuniram. E se misturaram, foram tocar coco lá em cima e todo mundo dançando embaixo. Um negócio bonito danado. É louco. Eu tava lendo esses dias, um dos estilos, o nome realmente me foge assim da cabeça, de coco, que era... a tradição era quando a pessoa fazia as casas de barro, né? Então eles chamavam a vizinhança pra passar a madrugada inteira batendo pé no chão pra o barro assentar. Sim, é. Eu já vi alguma coisa sobre isso também. Era a madrugada inteira, dançando coco. Aí o dono da casa botava a bebida, né? Botava a cachaça, que tem até músicas que falam disso, né? Sem a cachaça não, a gente não haveria, dança, né? Então organizava a festa e aí o povo passava a madrugada inteira até de manhã dançando coco e a festa batia o chão da casa. E aí o barro assentava. Acho isso muito bonito. Aproveitava, né? Uma coisa ligada à outra. E aí a gente vê, né? Como a cultura tem uma relação direta com o dia a dia. Mas infelizmente o nosso programa está acabando, Rafael. Eu já estou triste. Estou triste porque eu gostei demais do programa de hoje. O tema foi maravilhoso. E quem curtiu o nosso programa não vai se arrepender. E quem quiser curtir de novo, Rafael, como é que faz? A gente tem reprise quando é o dia mesmo que a gente tava reprise. É no, nas sextas, não é isso? É, nas sextas. Sexta-feira, às 10? É. Não, 20 horas. Às 20 horas e no sábado, isso. À noite, né? E no sábado, não. Sábado é à tarde. É à tarde, né? Sábado é às 14. Às 14. Então, sexta-feira, às 20 horas e sábado, às 14 horas. É, quem não curtiu o nosso programa hoje, ou quem quer ouvir novamente, assiste, ouve nesses dois dias, né? Na sexta, à noite... e no sábado à tarde. Mas aí eu quero deixar um abraço para todo mundo, para quem está nos ouvindo, para quem está nos curtindo. Não esqueça que o melhor da música só acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10h30, pela Rádio Aconchego. Você vai lá e coloca 88.5, aí você vai ouvir à vontade, né? Grande abraço a todos, beijo e fique com Deus. Abraço, Edinho. Agora a gente fica com... vamos ouvir? Sempre Livre. Sempre Livre, para finalizar com... só ela... pode tocar, é Sempre Livre. Eu sofri, tu tava falando que eu não conhecia Sempre Livre. É uma banda só de mulheres, né? Sim. Uma banda maravilhosa que existiu, né? Ela deixou de existir e tal, acabou, a banda teve seu tempo de duração. Como você disse uma vez pra mim, tudo tem seu tempo de duração, isso. E é verdade. Então essa música é de 84, é. E a gente escuta o que depois? E a gente, escolhe aí, joga aí uma escolha sua aí, que nós temos uma infinidade de música que foi baixada, mas só pode tocar no máximo 10, 12. Legião Urbana, então? Legião Urbana. Massa. Vamos lá? Pode fazer o que quiser comigo. preso, mas sonhando solto, manchando os papéis do meu Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco.